Sim, Brasília, abraço, 57, lacrou, 1, 2, 1, tráfico, 59, mais 213, não tem vez não, esse aí não. O arrependimento desse aí, mano, bate junto com a tranca da cela. O som da chave no cadeado pra ele é uma tortura. Fica cravada no seu subconsciente. O que sabe que é só estourar uma rebelião pra ser usado como instrumento de revolta dos detentos. Pagar todos os pecados. É, pagar os pecados. Orelha decepada, na faca enferrujada, tranca no rabo, boquinha ocupada. Pelo menos uma vez por dia vem um chá de pancada. Pelo trauma da criança, pelas lágrimas, infância assassinada, no ato do covarde. Psicólogo nenhum traz de volta a dignidade. Arranca sua cabeça ou te deixar sofrendo, tanto faz. Só sei que pra você já era, é tarde demais. Eu jogo pedra em cima, jogo telha no safado. Feliz aniversário, foi no mês passado. O bolo era um defunto e os parabéns foi pro diabo. Aí ladrão,